Tá 3560, quais são? Tá 3567, suba restrito para o nível 320. 320, restrito 3567. Confirma e chame agora Recife na frequência 1288 e alternado 1260. 288, 260 com Recife, 3567. Azul 4206. Salvador, curtiu o Webjet 7720. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. Será o 2A. 1273, no solo 58, libera a direita, solo 1219. Libera a direita, 1219. Ainda. Não sabia não. A outra tá em obra? Não, não. Foi desativada, digamos assim. Já tem um tempo que estamos aqui, uns quatro anos. Ou três anos e pouco. Eu tô super atualizado pelo jeito, né? É verdade. Tá bom, tá alinhado agora. Autorizado decolar, pista livre, 120 graus, 099, azul 4206. Autorizado, 4206, autorizado. Vem aqui um outro dia. A gente faz uma visita aí depois, um abraço. Webjet 6720, após o azul, autorizado a linha e manter. Sim, mantenho, 6720. Quero para aqui, né? Luna 567, Brasília, autorizado 360, uniforme do Luna 7, decola da 10, curva direita, saída gole, transição ofício, controle 1935, transpondo 5494. Ok, autorizou 360 Brasília pela Amper Zulu 17, decola pista 10, curva direita, pós, gole, ofício, 1-19-35, transponder 5494, Uno 567, grato. Correto, no 567, vamos para o feedback acionado. Chamaremos. Azul 4206, decolou 00, chame controle 1-19-35. 1-19-35, muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador 4206. Azul 4206, contato radar, sua para o 370, saia da PUCA. 370 PUCA, 4206. Controle autoriza a rotatória na presente, com quilos do Lu. Whisky quilos do Lu no 1500 pés, a solicitação no 1000. Rotatória. O Whisky quilos do Lu autorizado a rotatória da presente. Paulo Gol, Fonomia 01, nascente da informação Tango, posição 5, autorização Galhão. Cruzando 180. Sente o Gol 1856, chame Recife, 1685, alternado 1245. 1285, 2545, 1856. Whisky Quilos Lu, confirma o próximo antena. A proa da rotatória, apenas para informação do Whisky Zulu, a 080. Vou corrigir aqui, cara, para 080. 360 para o Galeão, da Euleda, após Videve, decola da 10 com curva à direita. Interceptor 9857, tempo outro segura, Zulu 16. 1935 ao controle, 5412 no transponder, o gol, 1601. Gol 601, contagiamento correto, para o feedback acionar. Samarei nessa, posicionamento. Taxi Via Índia, no ponto de espera 18613, Bombo. Gente, autorizado Taxi Via Índia, 1186, 1013, 3897, obrigado. Autorizado Leda. Gente, Leda, obrigado. Mantenha a prova rotatória aguardando transferência de comunicações. Gonomeia 0185, pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, Gonomeia 01, chama o táxi. Chamarei táxi, Gonomeia 01. Comandante, boa tarde. Está 3897, pronto, pode estar da 10. Está 3897, a linha decola 10, vento 120 graus, 099. A linha decola 10, está 3897. Boa tarde, isso que o Zulu final no 7, reporte curta final. Zulu final no 7, passamento curta. Zulu. 3584-1915. É, passando a posição coral, serviço radar terminado. Mantenha o nível 160 e chame controle Ilhéus, 1201, com voo. 1201, boa noite. Pouso no 7, vento 120 graus, 079. Baixou e travou no 7, agora 3 milhas. Livre não, no 7. Decolar 209, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3897, passando 1600 pés na Dial. 3897, contato radar, lavado 3406 da Dial. Segue na Dial, subindo para 340, tá 3897. Possível para onde dá para estar 3897? Autorizado, estão 3897. Para onde dá para 3897? Táxi Gol 1601, temos 146 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. 2601, em frente, Índia, no ponto de espera de 8013, por favor. Em frente, Índia, ponto de espera 18.6, obrigado, tem um bom serviço. 1273, bom 1273, pronto, cópia. Zulu, solo 11, no estacionamento? Ok, backstreet. Linha 259, Guarulhos, autorizado 360, viagem Fórmula 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da L, depois da BDEV, controle 199, decimal 35, transponda 5411. 360, apelido 50, direita após a decolagem da L, da BDEV, 1935, 5411, transponda 6259. Linha 259, correto, para pista estacionada. Cuidado. Salvador. Boa noite, o gol 167, portão 2, para o pushback acionado. Autorizado pushback acionado no 267, para o ataque. Ele pressionar, chama para o ataque. Você que está. Afirmativo, havia chamado, o senhor não respondeu. Está autorizado com FINS 360, uniforme Zulu, Lula Mério, via. Decolada, pistão no zero, primeira curva direita. Saída da EL, lida após lida bridge, para interceptar a via. Controle 1 no 9 decimal 35, responda 5425. Autorizado então com 360, reforma do Lula, no da décima, curva direita da El, lenda em 3935, 425, Lula 275. Lula 273, que esteja mesmo correto, sim, para o feedback acionar. Para quando pronto, Lula 935, bom voo. 935, obrigado, bom serviço. Ligou 1601, Rio Dael. Controle, gol 1601 no perfil Dael. Contato radar, sua para 360, Sérgio Dael. 360, gol 1601. Quando possível, approach B10? Dael. Da presente da El, 1601. Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. O Mike, Papa Lima. Reporte no Farol da Barra, retorno a Salvador, confirme. Cuidado, 500 pés, reporte Paripe, ingresso na Interlagos, acione código 0115, posição normal. Para o táxi, o gol 1567, PLB 085, autonomia 0401, alternando com o FIM. 1567, via Índia, no ponto de espera, 18.013. Via Índia, ponto de espera, 18.013, 1567. Então, 3897, Recife, 1251, não terno no 3325, bom voo. Sete, a linha da Colono 0, vento no 30 graus, 09, nós. Sente, a linha da Colono 0, 567. Mike Papa Lima, reporte Paripe. Bono 567, decolado 220, controle 11935, bom bom. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 567. Boa noite, Gol 567, contato radar, pula para 360, saída Gole. 360, Gole 1567. 601 da Gol, Recife, 1251, na alterna 1325. 251, 3325, obrigado, Montevideo. Vamos. Portal 3, autorizado para o feedback acionar, time táxi, 1273. Autorizado para trabalhar para o táxi, 27. Rotatória, reporte visual com 1-7. Positivo, na prova da rotatória vai ser 1-7. Visual com 1-7. O Mike Papalima está mantendo 500? Positivo. 7 mil pés na prova da rotatória, reporte visual com 1-7. Mil pés na prova da rotatória, chama visual com 1-7, Lima.